só dizer entre as palavras do que é que vamos falar e depois vocês é que têm que falar também. Isto é obrigatório. Ou seja, vamos tratar de... Vamos partir de um mapa, que é o mapa dos acordes Sykes-Picot, para falar, no fundo, desse mapa e do que é que implica em termos internacionais, não é? O espaço, esse sítio e a Europa, o que é que havia ali, o que é que se passava. E depois vai haver um pequeno percurso histórico sobre os acordos Sykes-Picot, a parte da Turquia, e a Sérvia vai esclarecer-nos um bocadinho mais e nós vamos ajudá-la nessa viagem. Depois vamos falar das lutas passadas, ou seja, da forma como as pessoas se organizavam na zona Kurdistão e na zona Palestina, e para depois falar da coisa mais importante, que é as lutas presentes. Está bem? Então, e vamos começar. Sim. Ok. Então, vou começar com um poema. Está bem? Só, não é longo, eu prometo. Não é o lado ébrio. É só algumas linhas e é um poema do Baudelaire. Estás-me a fazer caretas, não é? E é um poema engraçado, chama-se Le Voyage, a viagem. Eu vou dizer em francês e depois, se não perceberam nada, dizem, mas não percebi nada, diz lá isso em linguagem percebida. Então é. Olha, tipo uma branca, estás a ver? Eu não conheço a poema. Ah, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son grand appétit. Então, para a criança apaixonada de cartas e de estampas, o universo é igual ao seu grande apetite. E isto calha bem, não é? Fica bem, porque, no fundo, vamos aqui falar de mapas. Vamos reconstruir um mapa. E esses mapas são feitos de linhas, não é? Dessas linhas imaginárias que foram traçadas por todo o lado, em todos os sentidos. Temos os meridionais, temos o Equador, temos, não é? Temos montes de linhas, montes de fronteiras. E são linhas fictícias, obviamente, não é? São linhas que foram assim traçadas à vontade de cada um que estava ali no momento e que supostamente, ou seja, imaginem o Tratado de Tordesilhas em 1494, não é? Dividiram-se o mundo em dois, os espanhóis e os portugueses, e depois o que é que houve mais? Houve o mapa cor-de-rosa em África, que ali os ingleses e os portugueses entraram em fricção, mas também houve ali uma divisão. E uma divisão fictícia, portanto, todas essas linhas que definem, no fundo, territórios, que acabam por ter uma característica muito própria, que têm todo o seu dispositivo jurídico, e constituem os Estados. Não é? Essa coisa abstrata, que nem sabemos bem o que é, mas controlam dentro desse espaço todo. E para vos dar uma ideia, vamos tomar uma lenda, um mito, uma coisa engraçadíssima, que está para conectar tanto a ideia da fronteira como a ideia do império. É, porque o império ainda é outra fronteira, são mais alargadas. E não sei se conhecem, mas é aquela história da criação de Roma. É? Temos o Remus e o Romulus, são dois irmãos que foram criados pela loba, não é? Eles foram criados pela loba e salvos da morte segura, porque senão morriam. E a dada altura, quando chegaram ao Latium, naquele sítio que agora hoje em dia é Roma, então um deles, os dois viram os augúrios no céu, viram assim os pássaros. Alguns dizem que eram uma espécie de águias ou corvos. A coisa com os mitos ou as lendas, há sempre variações, não é? Há sempre uma versão aqui, outra versão por lá. Podem entrar, eu posso recomeçar. Querem um poema? Ora, balas, não ouviram um poema do Baudelaire? Ah, duas linhas. É para ser ainda por cima aqui. O que é certo é que nesse momento, eu vou retomar, eu estava agora a falar para quem chegou atrasado de fronteiras e de territórios e de posse desses territórios. Nesse momento, eu estava a contar a lenda do Remus e Rómulus. Portanto, estão ali os dois, vêm assim pássaros, um vê mais pássaros do que o outro, e então aquele que viu mais acha que tem o direito a qualquer coisa, que não sabemos bem, mas naquele momento ele traça no chão uma fronteira, não é? Essa terra, essa ideia de traçar em terra de ninguém, em terra sem dono, não é? A terra Anubius, que era assim que eles faziam as coisas, não é? Essas linhas todas que foram traçadas. E o Romulus diz, isto vai ser a minha cidade, vai ser Roma. Roma ainda não está lá. Mas o irmão, como acontece entre irmãos, há sempre fricções, desafiam-se uns aos outros. É só por brincadeira, mas ali foi muito a sério, porque é uma versão da lenda, cuidado, não sou. O Remus saltou para dentro daquela fronteira que o Romulus tinha traçado. E foi um mau augúrio porque, segundo o que acontecia naquela altura, quando tu entravas dentro de uma cidade, mesmo que não estivesse lá, não estava lá nada, era só uma língua, não é? Era um mau augúrio, queria dizer que a cidade ia ser invadida, ia ser... E então Romulus matou o irmão. Pronto, acabou essa parte. E temos aqui uma pequena percepção do que é que as fronteiras, as linhas fictícias, fazem. Iniciam essas lutas fratricidas, não é? Essas coisas. E depois, claro, nós sabemos todos que Roma tornou-se um império. Eu chego logo ao império, não faço pelos detalhes, porque o que interessa é o Império Otomano, que é a carta que vocês vão ter que trabalhar nela, porque senão. E então chegamos a esse momento em que Roma se expande e aparece já aí, nesse ato. É? No ato de Rómulus matar Remus, todas as características do Império, que é esse desejo de expansão, é? Esse desejo de ser um polo centralizador único que rege todos os outros povos, e depois também indica o seu início e o seu fim, que é o que aconteceu no fundo, não é? Aconteceu depois, todos os impérios tiveram um início e um fim. E o que acontece, portanto, na zona do Império Otomano, que é este aqui que ainda não está aqui, porque vocês já vão desenhar as contornas do que vai acontecer, é que a dada altura, portanto, havia ali várias vontades, digamos. Mas essas vontades não nasceram do nada, porque já no século XVIII, vocês repararem, não é? O que é que estava a passar aqui na Europa no século XVIII? Começaram a inventar uma fotografia em 1839, o cinema 1890 e tal, não é? A aviação, não é? Já não é em 1909, já havia aviões que não eram só, como é que se diz, que não navegavam com os ventos, não é? Tinham motores, já conseguiam dirigir-se eles próprios a ir a sítio A ao sítio B, não era só o sítio A ao sítio alguns. E isso tudo são coisas importantes, fazem parte de toda essa técnica do Ocidente, não é? E aí também dá para perceber um bocadinho quais foram os interesses da Inglaterra e da França naquela zona tão distante, esta coisa que ainda aqui não dá para perceber muito bem, mas isto fica, no fundo, não sei se estão a ver, temos aqui uma parte da Turquia, aqui, tá? No Brasil, tá? E depois aqui, tá? Começa o Médio Oriente, e essa Palestina, e essas curvas, as coisas todas. O que é certo é que em 1909 os ingleses, além de quererem estar ali naquela zona porque lhes dava jeito, não é? Eles queriam consolidar a sua rota das Índias. É lindo, não é? Até soa poético, é por isso que comecei com poesia, mas soa bem consolidar essa rota de trocas, de muitas coisas, muito dinheiro também. Mas havia outro objetivo, porque em 1909 a Inglaterra já tinha uma parceria para a exploração de um poço de petróleo. Aliás, a BP, antes de ser a BP, era a APOC, Anglo-Persian Oil Company. Que é lindo, não é? E em 1911 já tinham oleodutos ali, não é? Em 1911 tinham oleodutos. E os franceses, claro, também tinham interesses. Os franceses disseram que tinham ali mais, diga-se, um direito histórico àquela região, não é? Já remontaram ao tempo das cruzadas e tal coisa. O Líbano, a Síria, isso é nosso, nós estamos ali. Aliás, foi a primeira ingerência humanitária, não é? Quando houve no Monte Líbano aquele ataque aos cristãos e os franceses chegaram para defender os cristãos. Portanto, há aqui uma série de... Além de os franceses também terem interesses em termos de transportes, não é? Eles estavam metidos nos caminhos de ferro turcos, também tinham coisas a desenvolver, a eletricidade, as estradas. Portanto, isso são todas essas coisas que se juntaram, não é? E durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1918, essa malta toda começou a pensar, o que é que está a passar ali? O que vamos fazer daquilo? Em 1916 começaram mesmo a reunir principalmente dois gajos, o Marc Sykes e o François-Georges Picot, e daí os acordos Sykes-Picot, que são muito falados, contestados, reafirmados, denunciados. O Erdogan chegou a dizer, isto não é válido, e pronto. Mas não tem grande importância, porque nunca foram realmente postos em prática, porque houve outros tratados depois, o Tratado de Cedro, o Tratado de Lausanne. Portanto, isso tudo ela depois fala melhor, porque eu não sei nada disso. Eu só sei daquelas coisas que se juntam coisas. E então o que eu propunha para facilitar a compreensão deste mundo tão complexo e como é que chegámos a esse momento em que temos os curdos a lutarem por coisas e os palestinianos a lutarem também por algum direito a viver normalmente, não é? O resto é coisa deles, se querem ter um Estado ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, eu vou-vos propor de quantos são? Eu tenho um mapa para dois. Tá? Então vou só dizer-vos uma coisa. Este tem o meu mapa também. Vou mudar. Este é o 1. Este é o 1. Ai, desculpa, este é que é o 1. Ok. Este é o 1. Então este é o 2. Okay. Eu só vou-vos pedir muito cuidado e uma particular atenção, é que as peças estão nestes envelopes que eu vou-vos divulgar. Só que há uma peça tão pequenina, que tivemos que arranjar uma artimanha para ela não se perder. Se perder, também não faz mal, a gente precisa. Ah, ali era dos ingleses. Mas pronto, vou ter que retirar com muito cuidado, porque realmente era uma poeira tão pequenina, que perde-se. Mas não fiquem atrapalhados de perder também. Haverá quem terá um mapa cheio e vai falhar. Então, um é este. Sim, porque sabem essas coisas de ter a PowerPoint e o caralho. Já passou, até. Temos que pôr a malta a trabalhar, porque senão são passivos, isso não dá. Não beneficia ninguém, não é? Fazes com eles? Tenho três. Ah, o 3! O 3 é especial. Aconteceu uma coisa engraçada. Não sei, a pecinha já está amarrada. Cortei, mas pensei, vai, o 3, pronto, mas não. Todos soltinhos. Mas acho que estas pequenas anedotas até têm mais piada, porque as pessoas lembram-se depois. Vê se a gaja fez mal. Não vem para o 3. Como se juntaram os 2. Aqui a 4. Essa tinha a peça pequenina. Tem. Então agora o jogo é que é? Começamos a montar isto. Montem lá o mapa. Vejam lá como é que os franceses e os ingleses e os italianos e os russos repartiram o território. Traçaram linhas. Quem quer fazer isso? Aqui este é o 6, eu tenho 4. Nós contámos 10. Sim, dá para duas. É? Aqui? Não é? Não. Eu deixo-te uma capa, já não. Será isso? Outra peça. Oh, não, não, deixa aí. Aí. Que fica agora nós nas fronteiras da Turquia, e a versão da história que eu conheço sobre as fronteiras e o que aconteceu com o povo curdo tem que ver muito com a formação de um Estado-nação. E o que percebi eu também é que isso é o ponto comum dos impérios todos da Europa, incluindo o Império Otomano. Eu acho que o Império Otomano, a Turquia também fazem parte da Europa. Muitas vezes a gente diz que não, ou seja, não é o que estou a sentir eu, e eu não me sinto muito europeia, só que é assim, as nossas histórias estão ali. Era chamado o homem doente da Europa pelos franceses, não é? Ah, o homem doente da Europa. E onde vem esse micróbio? Vou perguntar onde vem esse micróbio. Todo, todo. Não, é... Mano, brincadeira. E a França é um médico, não é? A França é médico, claro. É um inglês e um francês que vai fazer médico. Parece uma nota, não é? E não funcionou, então, obviamente. Francês. Não funcionou, assim, não funcionou. Epá, Império perdeu ultimamente essas duas zonas, não é? Palestina, o que vocês estão a ver, como A, B e parte ao sul, ali abaixo Palestina, agora também a Judeia e tal. Mas até o último momento o Império ficou com essas zonas, então o colonialismo, que o Império estava a usar as estratégias de Balcães, que são muito mais diferentes do que a que está aqui. Mas também o caso do Kurdistão é um bocadinho diferente do caso da Palestina, porque tem outras dinâmicas. E a história dos curdos não acaba com Sykes-Picot. Continuam com Lausanne, com Sèvres. Mas ali, uma coisa interessante para mim, não tem outro mapa, mas onde vocês veem essa zona azul, que disse Arménia, não, Arménia não disse que disse. Anatólia, não. Não, não, tem que dizer outra coisa. Igual, essa zona, em cima de A, que num outro mapa da Sèvres e Lausanne, está repartida em dois também, um bocadinho mais norte, ficam franceses à mão da esquerda e ingleses ali no outro canto. E a coisa engraçada é que hoje são outros poderes que estão a fazer a mesma coisa. E também a ligação de Rojava com o norte da minha terra, se vê muito claramente dali. Essas fronteiras dividiram o norte do Kurdistão, o Bakur, em dois também. Ou seja, depois dividiram o povo curdo em quatro, em vários países e tal. Mas Rojava e o sul do norte do Kurdistão, digamos assim, é uma zona única. Ou seja, todos são da família. Todos, ou seja, tem que ficar. A metade da família ficou ali, a outra metade ficou na Turquia. Não quero dizer Turquia, mas vá. Ali dentro de fronteiras de Turquia. Mas também acho que há coisas interessantes que a gente poderia pensar, é que o fim do Império Otomano e a fundação da Turquia foi uma coisa um bocadinho mais diferente do caso da Palestina. Porquê? Turquia e Anatólia têm etnicidades diferentes, tá? Ou seja, muito mais diferentes, porque, ou seja, toda essa zona azul que vocês veem é uma mistura. Todo o Meio Oriente, não é só essa zona, mas ali vivem muito perto e viveram sempre assim. No norte da Turquia vocês têm Laje e depois vocês tivemos gregos antes de matar-vos todos. E então todos esses genocídios começam com a Arménia. A verdade, eu gostaria de dizer isso também, não só falar dos curdos, mas a Turquia fundou essa unidade entre os povos muçulmanos, incluindo os curdos, enquanto que estava a matar os arménios e os gregos. E depois, quando já não havia esse inimigo que tinha outra religião, voltaram a matar os povos indígenas, incluindo os curdos. Por isso eu acho que essas histórias são muito mais ligadas e a gente tem que voltar atrás. Ou seja, é um bocadinho como, não sei, Moçambique, não é? Ali também havia tribos, ou seja, gente que tinha outro tipo de relação, outro tipo de organização política, que essas fronteiras tentaram a homogeneizar, que ainda siga com problemas. Hoje em dia, esses problemas vêm de toda essa história. Agora, os curdos, que falam mais de quatro idiomas entre eles, às vezes não se percebem, e depois, todas as famílias com quem fiquei, com quem estava a falar, passar tempo, não é? E falaram do facto que tem sempre uma avó arménia, ou qualquer coisa. E agora, por isso, para mim, não faz nenhum sentido de forçar essa ideia de Estado-nação outra vez. O que é está a acontecer hoje em dia tem outra forma, mas também é a continuação desta ideia imperial, não é? Incluindo a zona da Palestina, ou seja, o que é está a fazer Israel também é um ressurgimento dessa ideia de império. O que é está a fazer Erdogan é a mesma coisa. Ou seja, não é que eu só quero matar curdos, mas é querer recriar essa imagem de império que tem poder, que pode dominar todo e que pode continuar a homogeneizar a gente que nunca fizeram parte da autoridade central. Os curdos, também há muitos mapas dos curdos, que nessa zona, onde agora disse a Arménia e a zona azul, que não consigo ler o que disse, que vergonha, deveria saber. É, igual, não Arménia, importa. É. Arménia é a zona azul ali. Igual, não importa muito. O que ia dizer? Agora perdi-me. Arménia e. Os tribos. Então, essa gente, esses povos foram nómadas, seminómadas, tinham outro tipo de relação entre eles e os curdos viviam como viviam dentro de um tipo de confederalismo. Até o final, do Império Otomano. Então, hoje em dia, quando a gente fala do confederalismo democrático, não é verdadeiramente uma ideia assim nova que os curdos, de repente, sonharam. É que tem essa memória histórica de como viveram antes. Mas o que passou ao final do Império Otomano é que o Império, junto a algumas tribos com quem poderia negociar, porque os curdos também têm essa histórica, e alguns também dizem, sempre colaboraram com o poder, para poder ter autonomia, para poder ter os seus próprios organizações sociais, digamos assim. Mas no final do Império Otomano, os tribos que colaboraram com o Estado são também os que mataram os arménios durante as migrações forçadas. É o que estava a dizer tu, ou seja, o irmão que mata o irmão, não é? Queres que entre um bocadinho na luta purda ou queres... Sim, sim, pôr que é dentro? Ok. Sim. Yeah? Sim. Então entra um bocadinho. Estou a tentar passar rápido porque acho que há várias questões centrais que não são só as lutas em si. O que aconteceu é que depois de a Turquia ficar como uma república com as suas fronteiras, os curdos lutaram junto com outros povos, com a ideia que nós também vamos ter um dia a nossa terra. Só que a história não foi assim, depois, como disse antes, mataram arménios e depois voltaram a matar os curdos. E havia bastantes revoltas em várias zonas do Kurdistão que foram encabeçadas a maioria do tempo com locais. O discurso oficial do Estado turco é que esses sheiks foram muçulmanos que queriam matar não sei o quê, foram radicais assim e eram contra uma ideia de democracia laica e tal. E obviamente mataram todos e começaram os genocídios, a mesma história, não? O que aconteceu a todos os povos que não querem ficar dentro dos limites do poder central. Só que aconteceu outra coisa também com a Palestina, que a luta palestina foi também a luta em que os curdos e a esquerda turca foi formada. Nos anos 60, quando a Turquia teve o primeiro golpe de Estado, como podem imaginar, a esquerda ficou um bocadinho com os braços cortados e tinham que organizar-se e tinham que aprender a luta armada, porque era na altura, não? Marxismo-leninismo, toda essa coisa, a luta nacional tem que ser armada, ainda é. Então, para mim, a coisa engraçada que descobri é que eu também faço uma parte de trabalho com a esquerda turca que fica na diáspora, que tem muita história sobre a Palestina. Fizeram parte da primeira intifada, a segunda intifada, e fala de palestinos como os angolos, ou seja, que passaram essa tradição a eles, incluindo os curdos. Mas depois, eu vou passar rápido esta parte, mas a Turquia tem três golpes de Estado, golpes de Estado oficiais, e esse quarto, que foi uma coisa ali no meio, ninguém sabe o que é. A maioria dos curdos tiveram que sair do país e organizar-se dentro na diáspora, não é? Mas, na altura, a ideia foi de reivindicar um Estado curdo. E com o mesmo discurso marxista-leninista contra as forças imperiais, contra o Estado turco, que também colabora com essas forças imperiais, e contra também colaboradores locais, que são curdos feudais. Depois de não poder organizar-se dentro da Turquia, porque havia uma guerra forte, ou seja, os anos 80 e 90 são os anos que o Estado matou a maioria dos curdos organizados. Os que conseguiram fugir, fugiram. Nos anos 90, o Öcalan foi capturado e ali, acho que os curdos também, através das histórias dos povos que ficaram com o Estado-nação, mas ficaram com os mesmos problemas. Então, os curdos tiveram, vou dizer sorte, não é a palavra certa, mas a sorte de ver toda esta experiência que tiveram os outros povos. E ali também, hoje lá, acho que começou a ler um bocadinho, um pouquinho e tal, e acho que ela começou a fazer esse análise da sua própria história sobre o confederalismo com os povos curdos tiveram. E acho que ela é um... Ou seja, a gente pode criticar, hoje lá, é óbvio, mas ela faz um análise bastante acertado sobre a história dos curdos. E ali surgiu esta ideia do confederalismo democrático, mas acho que antes disto a Palestina tem uma história de luta, não sei se queres falar disto. Posso falar? É, não é? Porque é a altura em que as ideias são semelhantes. Semelhantes, sim. Eu a mim, este mapa, eu fiz o mapa, não é? E a Natasha também recortámos. E eu fiquei com muitas perguntas. E daí, ou seja, nem o mapa que vocês estão a ter à vossa frente, não é? Vocês reconstituíram, traçaram essas linhas todas lindas, direitinhas, o verde, o amarelo, azul, a zona A, a zona B. Se repararem, a zona mais pequenina, portanto, se virem na legenda, é uma zona internacional, não é? A única zona mais pequenina ainda, que é aquela que se perdeu para alguns, estou a falar aqui completamente, não? Era uma zona inglesa, portanto, a tal ideia que vos disse, não é? Os ingleses queriam consolidar as suas rotas até às Índias. Portanto, eles ficaram aí nessa zona portuária, mas os franceses também tinham acesso a essa zona, não é? E o facto de ser uma zona internacional, é um mapa, mas há pessoas que habitavam ali, há pessoas, não é? E a maior parte eram camponeses. Depois havia uma pequena elite, não é? Era uma sociedade muito feudal e patriarcal. E estavam enquadrados dentro do Império Otomano, mas havia pessoas a viver ali e estavam, a dada altura, sob o controlo internacional. E aqui agora chega à pergunta que eu me fiz a mim própria, é que o facto de terem sido esses povos que estavam ali, a partir de palestinos, ocupados por uma força internacional, condicionou a sua forma de luta, provavelmente. Eles provavelmente tiveram que encontrar. É como aquela ideia, não é? Que queres lutar contra o patrão. Aquele filme que vimos aqui, queres lutar contra o patrão, mas não há um patrão palpável, humano, é uma caixa postal, é uma coisa. Portanto, as formas de luta, mas depois também tem a ver com a forma como a sociedade estava organizada naquela região. Que havia aqueles gajos com mais poder, a elite, não é? E o que é que eles fizeram, a dada altura? O que é que eles fizeram? O que é que vamos fazer? O que é que nós faríamos, não é? Eles ali fizeram petições, foram muito bem. Ou seja, havia ali qualquer coisa naquelas pessoas, não é? Fizeram petições, enviaram cartas, enviaram telegramas, tipo, pá, há muitos judeus a comprar terras aqui, não pode ser, isso tem que ser limitado. Organizaram greves. Isso já é um bocadinho mais à frente, não é? Mas ao início era tudo uma vontade de resolver o assunto do ponto de vista político, com essas coisas que ainda nós usamos hoje em dia, não é? A petição. Eu nunca sei o que é que acontece às petições, não sei se tu sabes. Não, eu nunca sei bem, mas pronto, eles já faziam naquela altura, faziam petições e cartas e comunicados só que a diferença é que ali depois, a partir do momento em que, em 1923, em que ficou aquela zona como mandato britânico, automaticamente o povo ali foi submetido à Declaração Balfour. E é uma coisa fantástica, é que esta carta, este mapa, foi discutido durante a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, não é? Durante os anos 1916, não é? Foi discutido, foi conversado. Foi denunciado pelos bolcheviques, não é? Os bolcheviques disseram ao mundo inteiro: epá, estes gajos! Estou desculpem, estou indo mesmo lá. Vou acordar esse cara. Estes gajos estão-se a dividir aí esse território. Pronto, se a Declaração Balfour foi divulgada para aquela gente em novembro também, em 1917, foi a mesma coisa. Os acordos Sykes-Picot foi em 27 de novembro de 1917. Portanto, estão aqui dois processos paralelos que acontecem mais ou menos ao mesmo momento. Mas temos um povo curdo que está ali numa situação em que tem que lutar contra aquela força força nacionalista que, está, que tem na Turquia, mas também na, na zona árabe, é? aquela força, aquela vontade, de, até porque foi alimentado pelos ingleses, não é? Os ingleses disseram a dada altura um gajo que se chamava Fayal, que era o filho do Hussein, olha lá, que chateia lá esses otomanos um bocadinho, que a gente depois dá-te um estado. E essas coisas, eu estou-me a rir, mas porque isto é trágico. Há pessoas que morrem, mas penso que com alguma leveza, às vezes, se calhar as pessoas ficam mais curiosas de tentar perceber, mas foi o que aconteceu, não é? E usaram o tal Fayal, ele lá destabilizou uma parte do Império Otomano e, no entanto, os povos ali daquela zona, já vinha em latim, já existe a palavra Palestina, não é? Mas acho que depois só foi utilizada mesmo naquela declaração Balfour. E os judeus podem criar um lar judeu na Palestina, mas têm que respeitar os povos que lá habitavam. É mais ou menos assim. Portanto, as lutas, inicialmente, foram lutas muito pequenas. Portanto, foram esse processo muito, muito soft, muito simpático de tentar resolver o assunto. Até chegar um gajo que se chamava Ezzedine Al-Qassam, nos anos 20 e tal, e ele morreu em 35-36, que decidiu dizer à malta, pá, não, nós temos que nos... Demorou 15 anos a organizar a luta popular. Para ele era uma luta popular que tinha que ser feita com armas na mão. Portanto, ele demorou 15 anos a organizar os camponeses, não é? Mas havia demasiadas divisões, não é? E quando ele diz, olha, eu vou atacar em Argentina, no norte, ele manda um telegrama ou um emissário, acho que foi um emissário, para o sul, a Jerusalém, ou como é que ele chamava o gajo que estava em Jerusalém, e diz, olha, eu vou atacar no norte, tu ataca no sul. E a resposta que ele teve foi, pá, eu procuro uma solução mais política, pronto. E o gajo morreu, não é? Mais tarde o Hamas, que saiu da primeira intifada em 87, criou as brigadas Al-Qassam, que não têm muito a ver, porque, mas pronto. E a luta palestina, as lutas mais antigas dos palestinianos, é isso, é sempre o esbarrar num muro, o não haver conciliação, o haver aqueles gajos que eram uma minoria, acontece aqui agora também, já têm uma minoria, tomam as decisões pela maioria, o povo palestiniano nunca foi consultado, aliás, até justifica, não é? Era uma terra de ninguém, terra nullius, e não havia ninguém a habitar, e claro, os sionistas chegaram ali e disseram, mas aqui não habita ninguém, não é? Nós vamos traçar as nossas linhas de fronteiras como queremos, quando queremos, porque dá jeito, e é isso. Agora, as lutas atuais, na minha opinião, estão melhor organizadas. Não sei se vai resultar em qualquer coisa de jeito, mas não sei, eu vou falar, porque a Natasha que fala das lutas atuais. Sim, mas queres falar tu das lutas atuais também? Não posso. Sim, as lutas atuais, por exemplo, em Gaza, manifestam-se sempre na altura do Dia da Terra, em 30 de março. Há manifestações semanais todas as sextas-feiras, o Comitê de Resistência Popular, ou Popular da Resistência. Há vários comitês, não é? E várias manifestações todas as sextas-feiras, dentro da Cisjordânia e também em Gaza também. Isto, as resistências lá, além de outras instituições e associações que existem dentro da própria faixa de Gaza e nos outros, na diáspora também. Entretanto, também há outras ações da malta que pode também ser solidária e que é uma forma de luta também, ou seja, participar à distância ou não, ou também participar indo lá através de algumas instituições que podem, que proporcionam isso, contactos e ligações para a malta poder ir lá participar, por exemplo, na apanha da azeitona, participar ou da azeitona, ou outros frutos, acompanhar os camponeses que têm que passar de soldados para chegarem aos seus terrenos, para colher as suas oliveiras, e são agredidos, são... pronto. E há grupos aqui, como o Grupo Ação Palestina, que também pode fornecer contatos para quem queira realmente passar por essa experiência no local. Também pode, a participação no local também pode passar por estar com os comitês de resistência nessas manifestações às sextas-feiras. Ou na manifestação da NADPA, em 15 de maio, ou na própria Dia da Terra, em 30 de março. E há outras maneiras de se apoiar à distância também, como a campanha do boicote de desinvestimento e sanções, o BDS. E a Flotilha da Liberdade, que já é Flotilha da Liberdade é um movimento global de boicotes, investimentos e associações contra o Estado de Israel. Ou seja, o boicote pode abranger várias áreas, o boicote dos produtos, que isso qualquer pessoa pode fazer, não é? Ter um cuidado de não comprar produtos, porque também há várias questões aí também, não, mas, produtos, mas também há o boicote académico, cultural e desportivo. A Flotilha da Liberdade é um grupo que também internacional, que se juntou já em 2009 para organizar as várias ações que já estavam a acontecer para denunciar o bloqueio imposto à faixa de Gaza. Pronto, passa por várias embarcações tentarem, além de fazerem divulgação da situação que se passa em Gaza, tentam mesmo chegar à Palestina por mar. Este ano, a Flotilha da Liberdade vai parar novamente pela segunda vez em Portugal, em Cascais. Vamos todos. Podemos ir todas. Quem quiser, pode. Quem tiver interesse, eles vão parar em Cascais de 19 a 22 de junho, mais ou menos, serão estas as datas. E sim, há uma série de coisas que se podem fazer para os apoiar, não é? Mas que a malta que esteja interessada pode enviar um e-mail à Agrupação Palestina a dizer que tem interesse em colaborar para a malta se organizar, porque há várias tarefas que podem ser distribuídas por malta. Precisamos de pessoas para vigiar o barco, fazer turnos durante a noite, para que não haja um gajo maluco. Não vai acontecer em Portugal, não há gajos malucos, pois não. Não vai para foder o barco todo e depois a malta fica sem barco e portanto precisamos de pessoas para fazer a vigia noturna, isto é por turnos, e convencer duas pessoas, e duas pessoas, três, quatro horas depois disso é difícil aguentar, não é? Principalmente durante, não é, aquele momento da noite que está tudo muito silencioso. É? Das 3 às 5 da manhã, mas é bom haver durante esses dias todos, portanto, uma rotatividade nos grupos que vão estar ali a dar uma olhadela, a ver se não há ali um gajo a nadar nas águas para fazer qualquer coisa aos barcos. São dois barcos, vai haver um veleiro e um barco a motor. Eventualmente vão ter um carregamento que é para entregar em casa, mas provavelmente vai ficar, os sionistas é que vão ficar com eu, mas pronto, não vamos pensar nisso, vamos ser positivos e imaginar que sim, desta vez os barcos vão lá chegar, não é? Às vezes não levam nada. O ano em que o barco parou em Lisboa, em 2015, o próprio barco era a entrega, era um barco de pescadores, era um barco lindíssimo, chamava-se Mariano. Era lindo, não é? Era mesmo lindo. E era o próprio barco que era para ser entregue aos pescadores. Sim. Mas sim, se estiverem interessados em... Ai, a farinha. Ai, eu gosto de fazer. Vamos lá, desculpa. É isso. Vou passar uma vez. Sim, é verdade, é isso. Pronto, o apoio passa também por acompanhar-nos a fazer compras. Não é pago. Sim, porque estão ali preparações, preciso comprar gasolina, mas há uma fita aí depois que está gravada, esta onde a malta pode deixar os e-mails e para porem o vosso nome e o vosso e-mail, se tiverem disponibilidade, de 19 a 22 de junho, para irem fazer os turnos de vigia, para ir acompanhá-los a fazer compras, que aquela malta vem da Suécia, não fala português. Depois vem gente um pouco de todo lado, não é? Preciso acompanhá-los a ir fazer compras. Se há um problema mecânico, é preciso ajudar na logística, ir falar com o mecânico, não é? É fixe ver um português. Se não, já sabem a que pôr em Cascais é que eu vou ver. Na Marina. Na Marina. Então aí não vai haver nada. É bom, sim, mas mesmo na Marina do Parque das Nações havia, estava fechado, mas eles, nós fizemos vigia na mesma. Isto porque numa das flotilhas houve mesmo sabotagens, não? Na Turquia. Sim. Que surpresa. Eu penso que aqui é pacífico, mas pronto, mais vale, como é que se diz em português, é cada Prevenir do que remediar. É um ditado muito fixe. Mas pronto, é isso. E não é só isso, portanto é também porque o que acontece é que as pessoas que participam, aliás, se houver pessoas interessadas em subir a bordo, digam também, não é? Mandam um e-mail a dizer eu quero ir até, mas digam-nos, porque nós depois transmitimos os dados e é sempre importante haver pessoas. De vários sítios, subir a bordo, sim, em várias seguir sítios. Viagem até sim. Ao porto. Se quer ir só até ao porto seguinte, ou se quer seguir viagem até ao fim, asseguro-vos que durante a viagem há formação, portanto, de resistência não violenta, para as pessoas que estão sempre violentadas, porque ter soldados a subir a bordo e levar interesses é sempre uma violência. Mas pronto. Há mini cursos a bordo para ensinar as pessoas a saberem, pelo menos não se magoarem, não é? Quando te agarram, é preciso saber, ou pelo menos ter uma noção de há momentos em que podes, se calhar, fazer de forma que não te magoem, não é? E eles fornecem esses dados todos e essa informação toda. Mas e é uma viagem fantástica, as pessoas são muito, muito lindas. Come-se muito bem. Não é. Eles têm sempre um cozinheiro, especialmente. Ele só cozinha. A bordo depois tens papéis também. Tens tudo. Comidas, tarefas. De 19 a 22 de junho. Portanto, apontem isso na vossa mente ou no vosso. Eu aponto no caderninho, porque senão você é um papelinho perto. Mais ou na agenda. Para saberem, não é? Porque. É importante. 19 e 22 de junho é quando eles vão estar em Portugal. Sim, em Cascais. Mas se alguém estiver interessado em subir em Rijón, eles vão parar em Rijón, nas Astúrias. E depois a viagem vai de Rijón até Cascais, não é? É uma viagem pequenina, mas é uma viagem e é sempre a bordo, tu trabalhas, limpas, não é? Quando, depois se alguém estiver interessado, eu digo, não é? Eu depois tenho que comunicar, se houver pessoas interessadas a subir a bordo, digam-me o vosso nome, mandem um e-mail e eu transmito. E eles depois dizem-me sim ou não, dizem-me, não é? É só uma questão de coordenar. Eu não posso, assim, quiserem todos subir a bordo agora, já, eu não posso dizer sim, voltou! É só assim. Está bem, então, mas se estiveres interessada, manda um e-mail ao GAP a dizer: eu estou interessada em subir em Rijón, fazer a viagem de Rijón até. Não, eu só queria saber. Ah, está bem, pronto. Então, manda um e-mail a dizer o vosso nome e o que é que. Uma mini coisa, dizer que vós. Farão outras paragens depois de Lisboa até. Sim, sim, sim. Há outras paragens depois de Lisboa. Ao destino mesmo, já não me lembro exatamente, mas depois também isto flutua um pouco, não é? Em função do tempo, em função da metodologia, não é? Não é tempo cronos, é o tempo que é o outro. Também não é o tempo mental, é aquele outro das nuvens. Que faz sol, chuva, e assim. É. Mas então, se eles estão aqui em junho, em julho vão chegar em águas internacionais. Nós nem damos por ela, não é? Porque é águas internacionais. no mar. Com muita sorte, eventualmente poderiam atingir a faixa de graça, mas não. Eu sou a favor de irem todos no barco, mas não fiquei demasiado entusiasmados em chegar à faixa de graça, só isso. Já houve algum barco que realmente conseguiu atender? E o que é que acontece a essas pessoas? Elas ficam em águas internacionais ou... Ok, eu vou explicar. A flotilha de 2009, não é? Um dos últimos a poder entrar em Gaza, no momento em que o Golfo de Gaza já estava bloqueado economicamente por Israel e pelo Egito, foi aquele gajo que foi assassinado, Vittorio Arrigoni, que era jornalista e que participou num dos filmes, um documentário que se chama To Shoot an Elephant, sobre o massacre de 2009, que se chamava Pilares da Defesa, tinha assim o nome da operação, como todos eles, e esse foi o último a entrar em Gaza nessa altura. Em 2010 houve mais uma frota bastante grande, vários barcos saíram da Turquia, o barco era turco, chamava-se Mavi Marmara. O barco tinha uma coisa de leões ali, o barco igual. Foi atacado pelos soldados, os soldados desceram de helicópteros. Os barcos, o exército naval, é assim que se diz, a marinha, para o barco, e houve 10 pessoas que morreram nesse barco, nesse Mar de Marmara. Boas notícias, então. Não, depois há 2010. Mas acho que há uma diferença entre um barco que sai da Turquia com malta turca dentro e com, quando dizia do Iosa era essa, ou seja, na Turquia também ainda temos essa... A coisa que é o capital religioso tem várias dramas ali, o último golpe de Estado tinha que ver com isso, ou seja, isso não faz parte dessa conversa, acho que é uma coisa muito mais grande, mas foi isso no barco esse, foi essa gente a organizar, que faz parte de uma, que tinha ligações, uma parte tinha ligações com essas organizações religiosas internacionais e tal. Mas isso não quer dizer que é a malta ativista que é. Foi ali, a gente que morreu ali era ela, ou seja, pode ser, não conheço todos, mas obviamente que havia gente que eram militantes pela causa palestina a ir ali. Mas bem, retomo. Vocês disseram uma coisa interessante, eu estava a pensar nisso também, que quando falaram dos povos, do povo palestino, camponeses, da luta. Aliás, a luta curda também começou tentando unir a luta de estudantes das cidades grandes com a luta de camponeses curdas contra feudalismo, contra latifundiários e toda essa coisa. Porque era na altura, não? Todas essas ideologias políticas seguiam mais ou menos, ou seja, a mesma linha, mas, ou seja, não é sem razão, porque não sei de Turquia, não sou curdos. Quando vemos que os estados centrais atacam os povos nas margens, a maioria tem outro tipo de relação com a terra. Acho que não é uma coincidência essa. Ou seja, agora falar dos curdos como indígenas, conhecendo o contexto, acho que o capitalismo e também a força dessa dominação entra de outra forma de sítio a outro sítio. Não posso comparar indígenas do Brasil com o povo curdo. Se calhar numas aldeias ainda tem essa coisa com a linguagem, com a relação com a terra, na história tem muito. E falando com as avós que sobreviveram aos genocídios, eu ainda vejo que tem essa parte indígena, e acho que é um ponto que a gente tem que pensar além da luta curda, além da luta palestina, que no mundo, os povos que resistem contra o poder central, tem uma outra tipo, ou seja, a terra ali é importante. A gente tem que pensar, se calhar, qual seria a forma de lutar contra, ou seja, o porquê que eles estão a atacar esse tipo de relação, que também tem que ver muito com o colonialismo, não é? Os povos, os camponeses, são bárbaros que não falam, ou seja, o idioma oficial, não sei o quê, têm tradições atrasadas e tal. É o que passou exatamente com os curdos. Os curdos, ou seja, que falam um turco, a gente estava a dizer que os curdos não têm, curdo não é um idioma. É uma variação do turco, é os que não sabem falar, não sei quem, não sei quando. Os curdos têm 4 idiomas diferentes. É uma coisa que acho que é interessante de pensarmos também. Mas o que mudou é também é a mim, o meu análise da coisa, também que na entrada de Turquia do sistema capitalista neoliberal outra vez nos anos 90, todo esse contexto da esquerda turca, que depois do golpe de três golpes de Estado já não tinha muita força para organizar-se, e também não tinha muita vontade de tocar o assunto curdo, há que dizer a verdade. E os curdos já organizarem-se fora na diáspora, acho que ajudou a fazer essa reflexão, a chegar a essa proposta do confederalismo democrático, que é, se calhar vocês conhecem, igual, a proposta é uma proposta em que cada localidade, cada grupo, cada comuna tem o poder de tomar decisões e depois unir-se com um nível mais alto, digamos assim, ou seja, da rua até bairro, depois a região, depois o país, incluindo a diáspora, tomarem decisões em comum, mas cada grupo seguindo com essas diferenças, são diferenças étnicas, religiosas, e tendo esse respeito entre etnicidades diferentes. Por isso eu estava a dizer que é muito difícil de tentar ter Estados-nações numa zona assim, onde há tantas diferenças, tanta diversidade. E o que os curdos estão a tentar fazer hoje em Rojava é mais ou menos a mesma coisa, porque ali vivem gente árabe, ali vivem sírios, assírios, yezidis, curdos, chechenos, não sei tantas etnicidades diferentes com tantas religiões diferentes. Então agora quem vai impor umas regras iguais, como se diz aqui, não? Na Europa, não. Leis iguais para todos. Assim, não, a coisa não funciona assim, porque cada povo passa de um colonialismo diferente, igual. Ou seja, os curdos também têm que resolver os seus problemas com os árabes. E acho que essa proposta é uma boa forma para a gente que pudesse ficar cara a cara a dizer que, olha, essas são as diferenças que temos. Mas a vontade de poder viver sim em Estado, não é? Para poder tomarmos as nossas próprias decisões. Mas obviamente isso tem fundamentos, não é? Ou seja, não ter um Estado central, ter um sistema económico anticapitalista e também o limite é antimatriarcado. Porque as mulheres curdas também, desde o início da fundação do partido PKK, quem não era, agora é mais ou menos dominante, mas não era o único partido da luta da libertação curda. Agora é dominante porque tem uma forma bem pensada de organizar-se, é outra coisa. Mas as mulheres também lutaram dentro do partido desde o início, porque como acontece na esquerda mundial, as mulheres vivem ali outras coisas, sempre são tratadas no início um bocadinho como burras, há que dizer a verdade também. Ah, vocês ficam a cuidar dos homens que sabem a fazer política. E também, quando as condições familiares são bastante patriarcais, em que as mulheres, na certa zona da Turquia, e aqui também, não é só a Turquia, tem essa pressão que vem da família, que é de casamento forçado e toda essa cena. Então, no início, muitas mulheres juntaram-se ao partido para poder fugir da família. Mas depois conseguiram ter os seus próprios espaços autónomos em que as mulheres se organizavam enquanto mulheres. E agora tem o exército, tem instituições políticas, tem, ou seja, o que tem a organização curda, tem também uma versão só para as mulheres, em que elas tomam as próprias decisões. E também agora tem... E que também em todas as comunas, os presidentes, ou seja, há um presidente e há uma presidente. Tem que ser uma mulher e um homem. E também agora tem cotas da religião, da etnicidade e coisas diferentes, as especificidades da Rojava, que é uma proposta que funciona por essa zona. Mas queria dizer uma outra coisa que a gente estava a falar também, que eu estava a ler a essa mulher palestina que te falei, que que tomou parte na primeira intifada. E, eu estava, e há um documentário, uma diretora brasileira que fez um documentário sobre ela, e eu estava a ler um bocadinho a história dela, é igual ao que dizem as mulheres curdas. Então, as mulheres curdas não são as primeiras a sobreviver a esse tipo de coisas. Acho que é importante de juntarmos as lutas nesse sentido, de aprendermos um bocadinho da história também. Ou seja, obviamente que eu gosto muito de falar dos curdos e das curdas porque é a minha luta, mas também acho que é essa cena de ligarmos às experiências das outras lutas, que também tem muito a dizer. E agora, Rojava funcionava até à frente. É, mas também na diáspora, o povo curdo é muito bem organizado. O PKK, o Estado, que tem todo tipo de instituições, menos a educação, porque nos países respectivos onde ficam os curdos, como imigrantes, têm que cumprir algumas leis, não podem ficar na escola do partido. Isso é só na montanha. É, mas também, como a gente estava a falar, era fixe de pensarmos na construção desse tipo de redes aqui também para nós, ou seja, onde a gente vive. Porque solidariedade passa a ir ali, lutar ali, perceber as condições dessa gente, da história dessa gente, mas também voltar ou não voltar, o que seja, onde vive a gente, tentar a construir uma coisa que sustenta as outras lutas. Porque normalmente quando acontece coisas aqui, essas decisões vão a outros lados do mundo para foderem as vidas da outra gente. Então, acho que é muito importante de, também, ou seja, ver a coisa específica nas lutas respectivas, mas também tentar ter uma perspectiva um bocadinho mais grande e seguir. Ou seja, em que é que as decisões tomadas aqui neste naco de terra podem ter que influência para lá, não é? Estava assim, eu com esta coisa toda depois cheguei a uma conclusão. A partir do momento em 1923, quando aquele território foi entregue à Sociedade das Nações, que é o avô, que é a avó da ONU, a Sociedade das Nações, a avó da ONU, foi como uma carta branca para dar direito a haver deslocação de população e limpeza étnica. Começou logo com os arménios, não é? E na Palestina começou pouco a pouco, como um ratinho a roer as coisinhas devagarinho, não é? Eles são poupadinhos, não sei, estou a dizer isso, é devagarinho. Os palestinianos a serem pouco a pouco empurrados, ficam tão tristes e sem qualquer recurso, vão-se embora. Mas depois também há outros que se organizam, não é? Tu estavas a falar dessa mulher da primeira intifada, em 1987, e agora, há uma mulher agora, que já não sei em que cidade, esqueci-me, mas eu depois posso procurar e dizer, pois ela organiza uma coisa que há aqui, com o banco de sementes, que para ela é a biblioteca de sementes, não é? Porque preferem, porque banco... Então, criou essa biblioteca de sementes, que é uma coisa linda, ou seja, e isso tudo com um objetivo concreto, que é o mesmo que nós temos aqui, não é? Ou seja, é ter as sementes, poder cultivar o seu terreno, poder dar de comer às pessoas ali à volta. Isto é na Cisjordânia, então pensem só, não é? Porque em Gaza aquilo está tudo fechado, não é? E está praticamente, é impossível viver lá. O mar está poluído, só tem tipo, 2 ou 3 horas de eletricidade. Assim, para mim, a eletricidade, eu digo isso porque eu sei que importa para muita gente. Mas eu vivi, por exemplo, muito tempo numa casa sem eletricidade, não foi assim um grande problema. Mas pronto, sei que para o mundo moderno, contemporâneo, incomoda não ter eletricidade. Mas a questão maior é a questão da água potável. Não é? Muita gente não tem água potável na torneira. Na torneira é água que dá para lavar a louça e tal e coisa, mas e para beber. Não é? A questão de Gaza está muito mais. É mesmo um problema, é um problema grave hoje em dia. Daí a flotilha, outra vez estou a voltar, desviei a conversa. Ai, volta, o que é que eu fiz? Pronto. Mas agora perguntem-me, tá? Vou dizer uma coisa. Diz. Primeiro, ou seja, se a gente quer falar de hoje em dia, ou o que é que acontece ali, acho que tem que ser vocês a animar um bocadinho a conversa. Era visto se vocês também falassem da coisa, que sabem, não é? Eu gosto de falar, não sei se perceberam, mas gosto. Mas igual era visto ouvir-vos também. Mas também vou fazer uma coisa que vocês fizeram. Agora, o ano passado fazia parte direita de algumas plataformas da solidariedade com o Kurdistão. Esse ano estou a andar entre os curdos mesmo, ou seja, da diáspora, e aqui estou a dar uma mão, mas quero dizer que ali, plataforma da Lisboa, tu fazes parte da coisa aqui, não é? Mais ou menos. Mas, ou seja, aqui há que animar, no Porto há que animar um bocadinho o tal da gorda, malta. Mas há gente com quem vocês poderiam contactar. E também, a gente de Lisboa tiveram essa ideia, eu fui à assembleia que fizeram, eu só estou a transmitir a ideia, que agora foram na marcha que os curdos organizam cada ano, para libertar dos presos políticos de lá, que ali voltaram com essa influência curda, de dizer que eles também querem uma coisa confederal aqui, em Portugal. Então, Lisboa, cada grupo vai ser autónoma, independente, e vão tomar a decisão, ou seja, vão decidir o que querem fazer, não é? Divulgar informação, organizar formações, não sei o quê, conversas. E a plataforma serve para juntar essa informação toda. Ter uma rede. Distribuir para ter a ver com o governo. Mas autonomia total a cada grupo. Pois, exatamente. Okay. É a proposta que eles têm. Quem quiser poderia contactar, ali há coisas. E também, eu diretamente trabalho com as mulheres. A gente tem várias ideias que vocês vão ouvir também. Mas uma ideia de estou a falar com as mulheres, os homens também poderíamos depois. A ideia de juntar as mulheres curdas com os movimentos aqui, de Portugal, para compartilharmos ideias, porque as mulheres curdas também se dão conta que Sul é a periferia da Europa. Então, qualquer tipo de organização que vai sair da Europa tem que sair daqui. Portugal, Itália, Espanha, o que seja. Ou seja, não vai sair. Eu estava na Holanda a trabalhar com elas, ali não vai sair nada. É assim, porque é o centro em que a gente acha que vive numa democracia, mas sempre é o peso do Estado que está em todas as partes, na cabeça da gente, primeiramente. As mulheres, vamos tentar organizar uma coisa em Coimbra, onde a área pública é onde a gente poderia ficar mais facilmente e tal. E ali, de vez em quando, vamos tentar organizar conversas com a gente do norte, ou seja, periodistas, mulheres curdas que vêm aqui. E a gente divulga a informação. Isto é a responsabilidade, não é? E agora? Não são interessados. Como é que se encara esta dupla? Há um escalão diferente, há duas coisas distintas. Uma, que é a nossa solidariedade para com o povo curdo, oprimido e partido por várias nações, não é? Outra coisa é a nossa solidariedade para com a realidade confederal de Rojava, que tem ideias, se calhar, mais próximas das nossas do que a simples aspiração, digamos, de todos os curdos espalhados por aquelas quatro nações, não é? Em que termos é que o trabalho que está a ser feito abarca estas duas dimensões? Incide só mais, fundamentalmente, numa, como é? É óbvio, ou seja, os curdos, historicamente, nos anos 50, tiveram que sair da Turquia porque a produção mudou. Já não havia terra, então a gente mudou. Como os portugueses, não é? Trabalhar nos países industriais e mais assim, então ficaram a maioria no norte, a Alemanha, a Bélgica, ali, a França. Ali, obviamente, que há essa possibilidade, como vocês falaram, de juntar-se diretamente. Ou seja, não tem que juntar-se a um partido, só que poderia chegar a Rojava ou poderia trabalhar com os curdos nas cooperativas que têm, nas instituições. Aqui, eu conheço 25 curdos, mais ou menos. Ou seja, não há. E também acho que a organização local vem da necessidade da gente que vive ali. E eu estou aqui, eu faço parte desses entornos, obviamente que eu vou falar, e também eu acho que é uma proposta interessante para qualquer lugar. Por isso eu estou a falar da proposta. Mas se vocês quiserem... Ou seja, os curdos normalmente preferem que a gente tivesse um projeto na cabeça antes de ir ali, porque o que aconteceu muitas vezes, e ainda acontece, que os internacionalistas chegam ali para fazer parte da revolução, mas a maioria morrem, porque primeiro não sabem como lutar com armas, e isso é um peso pelos curdos, as curdas, elas não querem que a gente seja morta, não é? Não é o tipo de solidariedade que querem. Mas também há a comuna internacionalista, que tem um projeto de agricultura, de permacultura, há várias iniciativas. Sim, da Espanha. Eu tenho contactos com a gente da Espanha também. Aqui havia um comitê de mulheres dentro da plataforma, que agora tem outro nome, transformou-se numa outra coisa, mas agora está a andar na linha de cooperativismo. Então, se a gente tiver um projeto, uma coisa que parece como uma ideia genial que se poderia aplicar na Palestina ou no Kurdistão, os contactos há. Só há que pensar aqui em organizar a coisa. Para quê? A gente quer ir ali e ali falar com os curdos para ver os recursos e como se faz essa coisa. Eu vou, não sei exatamente quando, mas as mulheres curdas têm uma aldeia só de mulheres, que foi reconstruída pela mulher estadona. É mais ou menos 50 casas de argila, sim, não é? Claro. E também estava a fazer agricultura, porque a zona foi uma zona que foi forçada à monocultura pelo regime da base. E a gente não, tem que limpar a terra, tem que dar uma vez vida e tal. E ali há projetos há mil. Porque os curdos têm mais sorte do que os palestinos, de verdade, porque já têm um terreno em que podem experimentar coisas. Agora é só pensar como ligar coisas. Mas se você quer contactos, eu posso deixar o meu e a gente fala. E também, não sei, estou a falar muito, mas acho que são coisas importantes. Não sei, se encontro anarquista na Gazua, há outros lugares aqui em Porto. Acho que é o que a gente está tentando fazer, não é? Ter essa rede de força local, de resistência local. Produzir, ou seja, sair dessa rede com certo tipo de produção intelectual, cultural, o que seja, que tem uma consequência. Mas não sei se ninguém tem questões. Então, primeiro uma consultoria, depois organizamos outra coisa, outra vez. Pegamos uma carga. Ah, eu tenho. Quando não sei qual é a tua disponibilidade a vir. Não, eu já estou a pensar a passar, se não fosse nada, um filme sobre esta mulher que faz parte da primeira equipada. Okay. Não sei se é ela. Almada. Okay. E quando a malta de Lisboa tem que pensar o que é que quero fazer. Quando vais passar esse filme do CCL? Pá, vou falar com o CCL primeiro. Essa ideia surgiu hoje. Não é? De primeira mão. Começas a falar e as três. Não, mas vão dizer que não, acho que não, não é? Então, era fixe de fazer algo quando chega a flotia, no mesmo tempo. Sim, sim. Ou pode ser uma semana antes para também divulgar. A gente fala. Pois, e também agora em maio, de 14 a 20 de maio, não é? A Semana Palestina, as Jornadas Palestinas, aqui no Porto. Pronto. Mas falta pouco, ainda estamos a preparar. Mas sim, terá o lançamento do Folhas Soltas número 9, se não me estou em erro, acho que é o 9 que vamos. E pronto, e outras atividades. E no dia 12. Dia 12, e no dia 12, na livraria Confraria Vermelha, vai haver uma coisa que eu fiquei super feliz. Porque isto já é uma coisa que temos no GAP há muito tempo e que não conseguimos ainda. Já falámos com alguma coisa. Já está aqui alguma coletiva, mas foi assim sempre, ou seja, coletivos aderirem a uma proposta que é se declararem como espaço livre de apartheid sionista, de racismo e antissemitismo. E eu vou-vos explicar porquê, ou seja, depois é aderirem a esta coisita aqui, não é? Terem aquilo visível. Visível, não é? Já fazem isto em Espanha, mas é, eles põem lá espaço livre de apartheid israelita. E nós, após conversarmos muito, achámos que era preciso uma coisa mais, porque depois dá asas a uma série de confusões e pessoas menos amadas ou amáveis a poderem investigar aos nossos bares. Então achámos que tínhamos que ser mais específicos, não é? Falar do apartheid sionista, porque isto aqui sionista é uma ideologia política, não é? Isto não implica com ser judeu ou não ser judeu ou o que quer que seja, e judeu não é uma raça, é uma religião, e esqueçam o resto que vos disseram ou ensinaram erradamente na escola, está bem? E acrescentámos racismo e antissemitismo para reafirmar essa postura de que, no fundo, o movimento BDS, que foi acusado muitas vezes de antissemitismo, pelo menos a forma como nós, aqui em Portugal, como através do Porto, aqui em Portugal, no Porto, pensámos no movimento boicotes, investimento e sanções, é com estes dados, né? Com estas características que achamos que é importante. As palavras são importantes para as pessoas. Nós todos dizemos assim muitas palavras, muitas vezes podemos falar muito, dizer muita coisa e depois dizemos as coisas erradas relativamente, principalmente, à questão da Palestina e Israel. Mas não é a nossa culpa, seguro-vos, não é? É os mídias, a culpa é deles. Podemos fazer um abaixo-assinado ou qualquer coisa, mas já não se disse. E isto realmente é uma tomada de posição, e eu percebo que, sendo uma tomada de posição, é uma coisa que tem que envolver os coletivos e haver muita discussão, porque é uma coisa pública que tem que ser tomada e discutida dentro de todos os coletivos. E eventualmente esses próprios coletivos que estivessem interessados ou estiverem interessados discutir connosco, não é? Porque nós somos um coletivo pequenino, há coisas que nos falham. Quanto mais pessoas há, não é? A dizer, epá, mas isto aqui, ali, assado e tal. E aí já dá para conceber uma coisa mais, com mais força, com mais substância. Mas pronto, isso é uma das coisas que vamos inaugurar na livraria Confraria Vermelha, a 12 de maio, com a presença da Chad Vadi, que vai falar do livro dela, que é a tese dela, não é? A sua experiência enquanto palestiniana refugiada, portanto, fora da Palestina. Mas é óbvio aqui? Vive aqui no Porto, não. Ela vive... Aqui em Portugal? Ela trabalha muito com o Comitê de Solidariedade com a Palestina e também com o MPPM, ou seja, o Comitê de Solidariedade está em Lisboa e o movimento do MPPM também são em Lisboa. Mas são dois movimentos partidários, estão ligados a partidos. Já trabalha com ambos. E quando ela já esteve na Casa Viva, vem cá fazer. E vem, portanto, à Livraria da Confraria Vermelha também participar do lançamento desta coisa. Eu vou fazer o evento no Facebook e vou pôr no blog. Portanto, se tens Facebook, tu tens o blog. Não está aí, não está, pois não? O blog. Olha, está aqui, o endereço do blog. Eu posso editar ou podem ir só para o blog? Esse dia 12. Eu acho que vai ser ao fim do dia, mas vamos fazer o evento e vai ser divulgado. Vocês tiveram a notícia antes? Pronto, olha. Não tenho certeza. Mas achei muito bom a notícia ter essa coisa. É complicado, não sei, vocês repararam, não é? É complicado militar na causa palestiniana. Sempre essa coisa. Estava embora? Já fizeram um mapa? Não querem levar o mapa? Não, não. Eu já estou outras vezes. Ah, estava a pensar em trabalho. Entretanto, também há uma caixinha de resistência lá embaixo, nas bancas, está lá embaixo, não é a caixa? Depois, esqueci, não a trouxe para si. Mas que é para a malta para contribuir para a causa das impressões, dos apelos, neste caso do GAP, temos apoio para poder. A caixa de resistência não é impressões? Desculpa, desta assistência, a caixa de resistência, é o dinheiro para a caixa de resistência, para custos de atividade, coisas que venham a acontecer de determinadas ações que sejam feitas, não é? Ou seja, para custos de apoio jurídicos, para custos de solidariedade com companheiras noutras situações, ou seja, e pronto, tudo o que imprimimos e fizemos está para aí, para servir para isso, para a malta que queira contribuir. E eu estou muito lenta, desculpa, mas este é o meu terceiro dia aqui. O motico e o moteco, eu vou já desde manhã que eu não estou a funcionar e ainda não comecei. Estive aqui 3 dias e... Desculpem, mas ninguém mais tudo o que fiz, nada. Não disse nada pela ordem do que escrevi, não sei o que é que me aconteceu, mas troquei-me toda e pronto, da próxima vez, eu prometo que não estou 3 dias seguidos a fazer coisas e venho apresentar a conversa, última conversa do terceiro dia, não, por isso desculpem, mas a Ana, dá-me uma ajuda. Acho que fiz ter assim um mapa, tocar nas coisas durante as conversas, sentir a coisa do PowerPoint. Eu gosto, eu também tenho. Podia ter fazer o PowerPoint. Uma coisa. Não sei, estou a perguntar só. É um feedback. Eu acho que é de tocar no mapa de. Muito melhor. Acho que é mais fácil ficares com a informação. Quando participas, é sempre quando estás ativo na aprendizagem, acho que fica melhor do que só receber. Não sei se era útil teres explicado também um bocadinho melhor. O que é que queres dizer? O que é que eles pensaram que fica para mim, para ti? Há só que franceses no leito. Sim, queres que eu explique melhor? Está no mapa, tem que estar nas legendas. Quem tem um mapa aí montado que eu posso utilizar? Nós vemos aqui que há uma zona ABC, não é? A zona A, que é a zona azul e branco, é uma zona de influência apenas francesa, não é? E a zona azul por cima é mesmo uma zona de implantação dos franceses. E isso corresponde então àquela região que eles disseram, não é? O Monte Oliva, o Líbano e a Síria, que eles tinham aqueles laços particulares, as comunidades. A zona B, em cor de rosa, é a Inglaterra. Portanto, a zona B, que só tem as linhas da B, é a zona de influência inglesa, não é? E depois a zona B, a cor de rosa, é mesmo a presença. É isso. E a Arménia, neste mapa, foi atribuída aos russos. Ainda antes de acontecer. Pois, por isso é que os vossos depois denunciaram, tanto como. Depois a Maluna, é isso. Já não iam atribuir. Porque eles defendiam a autodeterminação dos povos, porque agora vamos para aí. E não era só essa zona da Arménia, era também a zona de Constantinopla, que hoje em dia é Istambul. Eu perdi uma peça, acho. Ou então fugiu para eles. está explicado. Eu pensei que isso estava a ver. Desculpe, não ter explicado essa parte, porque depois só falei da zona palestina, não é? Que era internacional. Já está. Eu ainda tenho que falar com as pessoas. Uma boa ideia. Eu acho que há aqui pessoas que escreveram um e-mail e eu não consigo ler. Quiseram ser pobre. Vocês não sabem, têm que escrever com letras legíveis. Tipo maiúscula, coisa assim. Maria João. Quem é? Obrigado. Vamos os nós.